A partir de agora, o Canal 1 apresenta Sol Mais 30 minutos com notícias, música e Miriam Andrade. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à estreia do Sol Mais. O meu nome é Miriam Andrade e vou estar consigo todos os sábados à noite. Muito prazer em conhecê-lo e fico por aí, porque a melhor música começa já com uma das minhas bandas de eleição. Eles são os britânicos Muse, com 6 álbuns lançados e mais de 15 milhões de cópias vendidas. São atualmente uma das melhores bandas de rock alternativo. Esta música é uma das minhas favoritas. Fico com Resistance e até já! Poderosa! Acertei, não foi? Mas não é só de música inglesa que se faz um bom programa. Se temos de dar valor ao que é português e boa música portuguesa, há certos nomes que não podemos esquecer. Certo que ainda nos ressoam lendas como o Amália Rodrigues, o Vitorino, o Zeca Afonso, mas chegou a altura da malta da nova geração. E se há teorias que dizem que o fado não é só tristeza, comprove com este fado animado da grande Ana Moura, que promete ficar para a história. Curioso? Fica um desfado no seu Sou Mais. Quero destino que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão não cantar, ai se eu pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém. Esta para mim foi karaoke. E para si, convenceu? Certo que não foi preciso, porque a Ana Moura é realmente um grande talento de fado. E se está como eu, de volta do aquecedor ou da mantinha, e o que já apetecia era um bom e quente verão, deixe-me pô-lo no mudo. Falemos no festival Superbox Super Rock, que este ano conta com um artista que descobri há pouco tempo e foi amor à primeira vista. Ou melhor, à primeira audição. O seu nome é Jake Bugg e com apenas 20 anos conquistou não só a sua nação inglesa, como toda a Europa. Com a sua voz peculiar, Jake leva-nos quase para outra dimensão. Fica agora com a sua música Broken e Delicious. I'm waiting for you, for I'm broken. I'm coming down this time, for my heart lies far and away where they took you down. Let them over to your house where I'm broken, the people if they let you breathe. Don't give a damn if you still can't see. Still my heart beats for you. Have become all I lost, all I hoped for. But I must carry on, always one, never broken. Run to the lobby where I saw you try. Don't give a damn for your reasons why. Where so I am one, I am one. peace and love in a future bright. Sacrifice came around, never broken. Down by the people if they let you breathe. Don't give a damn if you still can't see. Traveling a street that I did not go. Wheels like time to the winter low. Down in the valley where the church bells cry. Ficou curioso e quer saber mais sobre este novo artista? Passe pelo site jakebug.com ou compre bilhete para dia 17 de julho no Superbox Super Rock e juro que não se vai arrepender. E como hoje é a estreia do meu programa Soul Mais, acho que também merece saber um pouco sobre quem está a falar consigo. O meu nome, já sabe, é Miriam Andrade e vou revelando algo mais ao longo desta meia hora só consigo. Fique então com Áurea e o seu Busy For Me. I tried to call you. The phone. I tried to pick you up, but you didn't come along. I tried to talk to you. To meet you, but you are so high up above. Oh, baby, I try every day, I cry every night for a second of you. You don't care. Então, gostou desta fantástica música da nossa portuguesa Áurea? É mais um motivo de orgulho para Portugal. E é verdade, prometi desvendar um pouco sobre quem sou, mas isso vai descobrindo ao longo das emissões. Para já, pode ficar a saber da minha maior coincidência da vida. Ou até não. O que é facto é que é a coincidência mais estranha. Nasci a 3/3/1993, com 3,330 kg, às 3h23, na cama 13. Bem, eu acho que chega de 3 por agora, porque agora é tempo de boa música e de uma banda de rock americana bem conhecida por todos nós. Os Lifehouse chegam agora para nos lembrar do grande tema Between the Raindrops e espero que não chame a chuva. Até já! Between the rain. confesso que às vezes as conversas entre gotas de chuva até sabem melhor. Não concorda? Estamos quase a terminar o programa de hoje e tem sido um prazer partilhar estes minutos consigo. É sábado à noite, tempo de relaxar, fazer aquilo que lhe sabe melhor. E o que me sabe melhor é falar consigo, por isso, obrigado por estar comigo. Já a seguir, não se esqueça do bloco de notas porque lhe trago a agenda da semana. Mas primeiro, a banda portuguesa mais deliciosa, literalmente. São os Azeitonas com o seu novo single, Tonto de Ti. Como quando o Porto perde em casa, ou me deito com o grão na asa, fico tonto, zonzo assim só de me lembrar. Como quando andava nos carrinhos do senhor de Matosinhos, perna à banda, mamba assim só de me lembrar. E agora quem me diz onde é o norte, se fui tonto em tentar a sorte com quem não tem dó de mim. Tanto que eu às tantas fico tão tonto de ti. Como quando me negaste um beijo na noite do cortejo, fico zonzo, zonzo assim só de me lembrar. Oh, como daquela vez na escola, no recreio a cheirar cola, fico tonto, zonzo assim só de me lembrar. E agora quem me tonto em tentar a sorte com quem não tem dó de mim. Tento há tanto tempo que ando tão tonto de ti. Há tanto tempo que ando tão tonto de ti. E é tão bom estar tonto por alguém, verdade? Olhe, já tem o seu bloco? Vai, eu avisei. Não se esqueça que amanhã joga o Dragão contra o Estoril às 19h30. Também amanhã é o Festival Fado Chique em Santarém. Relembro que já começou o Festival Mais Alternativo de Lisboa. O Rescaldo é um projeto que distingue o que mais significativo se produz na música de vanguarda nacional, dentro do jazz, eletrónica, rock e improvisação, e tem lugar na Culturgest. Bem, parece que é a minha despedida. Despeço-me agora com votos de um resto de um bom fim de semana, com muita alegria, descanso e, principalmente, muita música e muita rádio. Espero por si no próximo sábado. Muito obrigado pela sua companhia e, como prenda, deixo-lhe uma das bandas que mais se tem revelado e conquistado o público. Eles são os Arctic Monkeys com a fabulosa batida do I Wanna Know. Adeus e o resto um bom sábado. Have you got color in your cheeks? You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer tendency? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. We both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, let my thought of cold and burn. You're like you, 'cause I love. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you go. We're sort of hoping.